me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Fez o tudo virar nada e vice-versa. Foi submersa. A azeitona na empada que era eu. Você é a dona do caroço da azeitona da empada que comeu. Você me apareceu. Fez o nada virar tudo. Me deixou mudo. Apareceu.